¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Giovanni, diretamente de São Petersburgo, com mais um episódio do nosso podcast A Coluna. Dessa vez, uma edição voz operária do nosso podcast, que é para discutir justamente a conjuntura nacional e os últimos acontecimentos aí bastante badalados. Só para lembrar, todo mundo está disponível, né, em diversas plataformas, no iTunes, no Spotify, no Podcast Addict, no Deezer, no Castbox e no Google Podcast e também diretamente no nosso site. E hoje, né, como eu já falei, o nosso tema é a conjuntura nacional. E aqui comigo tem, como sempre, a nossa querida companheira Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Oi, Gil, tudo bem? Beleza, e a gente também tem um convidado especial hoje, o camarada Cauê Graef, que é militante do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes e também militante sindical pela Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Opa, saudações aí, Michele, Giovanni, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e debatendo conosco. Então, para começar, vamos dar uma apresentada nesse primeiro bloco, dar um contexto geral sobre o tema do nosso episódio de hoje. E como aparece em todos os noticiários e todos os debates públicos que estão ocorrendo, a gente tem hoje uma grande disputa entre dois blocos, né, duas frações da classe dominante no Brasil, que estão publicamente se degladiando, especialmente depois da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a liberação daquele vídeo, né, o vídeo fatídico da reunião que provava, né, a intenção do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E eles entraram em pé de guerra, né? Os grandes consórcios midiáticos e setores ali da direita tradicional, do Congresso, do parte do STF também, entraram em conflito com o governo federal, com o governo que aí entra num processo de fascistização pelo seu mandatário, né? O Jair Bolsonaro. Então, a gente precisa começar a diferenciar, né, o que são esses dois grupos, né, políticos, essas frações da classe dominante no Brasil, e como eles agem, né, como esses grupos agem no interior da política e no interior dessa disputa corrente, né, e como que a classe trabalhadora pode se aproveitar das possíveis divisões que esses grupos têm e aonde pode levar essa luta também, essa luta bastante encarniçada entre esses dois grupos. Para falar um pouco sobre isso, convidar a Michele, né, para dar esse pontapé inicial. Exatamente, né? A gente não tem como fazer essa divisão tão precisa sobre essa disputa interna dentro da direita, mas acho que a gente consegue identificar dois grandes polos que agora estão disputando aí o controle do poder central no nosso país, depois, é claro, de ter se associado em 2016 para conseguir colocar em prática o golpe, né? Então, como a gente já vem falando algumas outras análises, essa probabilidade de um golpe dentro do golpe, é justamente identificando essas disputas internas dentro desse grande bloco golpista que é heterogêneo. Então, por um lado, a gente tem o Bolsonaro, a figura do Jair Bolsonaro, com esse núcleo duro mais próximo dele, que é um núcleo duro de pessoas com uma ideologia de extrema direita, né, de caráter fascistizante, mas também com muito despreparo, né, que foi um pouco do que a gente viu nesse vídeo aí, esse gabinete ministerial mais próximo do Bolsonaro, ou as figuras dentro do gabinete ministerial que são mais próximas do Bolsonaro, seus próprios filhos, o Olavo de Carvalho, enfim, todo esse setor mais, realmente, mais desse núcleo duro em torno da figura do presidente. As Forças Armadas, obviamente, eu acho que é fundamental a gente identificar que essa movimentação ali do Heleno, alguns minutos antes de sair o vídeo da reunião ministerial, é mais uma expressão, né, de que sim, o Bolsonaro continua sendo ainda uma figura ditadura que tem muito mais respaldo das Forças Armadas do que o outro setor. Também setores da burguesia, principalmente aliados ao extrativismo, aliados a alguns setores do agronegócio, aliados a grandes cadeias produtivas, como a gente já viu também em manifestações, por exemplo, do Luciano Hang, do CEO do Madeiro, enfim, grandes cadeias também produtivas e do setor comercial. Além disso, é claro, também tem apoio dos Estados Unidos, né? Esse grupo Bolsonaro, ideologia mais fascistizante, Forças Armadas e alguns setores do grande capital no nosso país também tem apoio dos Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem um outro grupo que talvez a figura mais evidente seja justamente o Sérgio Moro, que está mais aliado ao judiciário, ao consórcio de imprensa, né, aos grandes meios de comunicação. Então a gente consegue ver como todos os meios de comunicação, não só de televisão, né, não só a Rede Globo, mas a Folha, o Estadão, vão rompendo com esse núcleo duro em torno do Bolsonaro e vão tentando expressar algum tipo de oposição de direita a ele, também utilizando todos os seus aparatos de imprensa. Aí, esse grupo, eu acredito que ele está muito mais apoiado e vinculado a setores da burguesia aliados ao capital financeiro, aos bancos, que aí, nesse caso, dentro do gabinete ministerial, tem a sua representação ainda, né, pelo Paulo Guedes. E é claro que todo esse setor está apoiado pelos Estados Unidos, né? O Moro, público e notório, que é uma pessoa que também que teve formação nos Estados Unidos, é uma figura que foi formada exatamente pelo Império para justamente ser... exercer esse papel que ele tem exercido agora, né? Ele contribuiu com o processo do golpe, foi uma figura fundamental para conseguir avançar no processo do golpe, e agora, novamente, assume essa mesma postura de o juiz salvador da pátria, né? O juiz isento que tenta combater a corrupção e combater qualquer tipo de males que estão tentando afetar o Brasil. E esse setor, é claro, é isso, também tem apoio do Império. Acho que é fundamental a gente entender que existe essa certa disputa, mas que ao mesmo tempo os Estados Unidos estão jogando dos dois lados, porque podem ser beneficiados dos dois lados. Esse vídeo ele tem elementos importantes para analisar a política nacional do nosso país nesse momento. A mídia tem explorado ele bastante, né, do aspecto de como está evidente, né, que o presidente interferiu na Polícia Federal, né, por vários motivos, né, já bastante explorados aí pela mídia corporativa, mesmo a mídia burguesa. Mas é importante também a gente destacar alguns elementos que têm propositalmente sido pouco abordados por esse setor. Primeiro, o ministro Paulo Guedes, ele define ali três objetos de ataque do governo federal. O primeiro são as privatizações, e aí ele insiste na privatização do Banco do Brasil mais uma vez, né? O segundo, que ele considera já uma vitória do governo, a aprovação da reforma da Previdência. E em terceiro lugar, ele elege como os inimigos desse momento os servidores públicos. No momento em que a gente está com as pessoas dependendo do SUS e sendo salvas pelo SUS, o ministro identifica que os servidores públicos, né, da saúde, da educação, de todos os outros setores, são os inimigos que o governo deve enfrentar, e chega a fazer a piada macabra de que botou uma granada no bolso dos servidores com a medida de congelamento do salário. Além disso, a gente vê também ali do ministro Ricardo Salles, né, do Meio Ambiente, o único momento da reunião em que se citou a pandemia, que já matou mais de 22 mil pessoas no nosso país, quando eles falam da pandemia, ao invés de buscar traçar planos, formas de fortalecer o atendimento à saúde, à prevenção, ela é citada como uma cortina de fumaça a ser usada pelo governo para desregulamentar as leis de proteção à natureza, aos recursos naturais do nosso país, né? Além disso, né, a gente vê ali por parte do Bolsonaro a repetição, né, daquilo que tem sido um mantra na vida dele, né, Michele? Em relação aí à ditadura militar, a sua propensão ao autoritarismo. De lua, da brisa vem do mar, eu no teu olhar, uma estrela no céu, sinto teu desejo a querer o meu beijo, e arrolo uma lua de mel, de mel. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Matamos 30 mil. Matamos 30 mil. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Desde antes de assumir a presidência, o Jair Bolsonaro nunca deixou de negar a sua admiração pelo período militar e seu interesse, né, sua vontade de implementar uma ditadura militar no Brasil, né? Tem uma série aí de entrevistas, de vídeos, de situações em que ele comprovou isso, não só ele, a própria família dele. Eu acho que, como tu bem comentas, assim, né? Eu acho que o vídeo consegue comprovar que essas pessoas são tão desprezíveis, né? Todo esse gabinete dele é tão desprezível quanto parece publicamente, também a portas fechadas, assim, né? Afinal, era uma reunião oficial do gabinete ministerial, e eu acho que o que é mais preocupante também é justamente isso, né? Era uma reunião que supostamente iria definir um plano de prioridades para o período da pandemia, em que em nenhum momento realmente leva a pandemia a sério como um problema sanitário, né? Um problema de saúde pública, pelo contrário, né? Então, sim, eu acho que o Bolsonaro, ele continua, nesse sentido, ele continua avançando agora como presidente, nesse projeto de facetização, de aumento de mecanismos que conseguem fortalecer esse regime autocrático no nosso país. E aí isso está bem evidente quando já desde 2019 ele decreta que os quartéis devem celebrar o golpe militar como um evento que defendeu a democracia no nosso país, né? Além disso, tem outras coisas que talvez pareçam mais silenciosas, mas que também são fundamentais para a gente ver como esse setor, né, os militares, vem conseguindo se consolidar na estrutura do Estado, né? Até hoje, já existem 2.230 militares ocupando cargos no Executivo, tanto cargos de médio importância, como também cargos de alto, né, de alta importância, como também, como é o caso de vários ministérios, né? Agora, a gente teve esse processo de militarização mais recente aí do Ministério de Saúde. A gente tem o interino, que é o ministro interino, que é o Eduardo Pazuello, que foi um militar que atuou na operação de acolhida da migração venezuelana ali em Roraima, e que agora é o ministro de Saúde. Desde que ele assumiu, né, isso faz o quê? Pouco mais de uma semana, ele já nomeou 17 militares para ocupar cargos no ministro de Saúde. Ao todo já são 21 pessoas, ocupando inclusive cargos que deveriam, na verdade, ser ocupados por pessoas que são especialistas, né? E não necessariamente esses militares que entraram são especialistas na área de saúde, né? Porque isso também pode acontecer, né? A gente pode ter médicos militares, infectologistas militares, etc. Mas não é o caso. Então, eu acho que é fundamental que a gente veja que o Bolsonaro realmente avança agora na construção aí desse caminho para um regime autocrático com maior abertura e com maior espaço para o comando militar. Mas não é só isso, né, Gil? Acho que tem uma série de outras medidas que também nos apontam isso. Como a gente discute, né, pela obra do Florestan, né, a questão da autocracia burguesa, ela está sempre presente no Brasil, nesse contexto de capitalismo dependente, né, enquanto o poder permanece ligado, né, ao capital financeiro e a sua internalização aqui no Brasil. E a gente vê na nossa história momentos em que a autocracia se torna de forma mais ou menos aberta, e agora a gente está vendo ela se tornando cada vez mais aberta. E essas medidas, né, vão demonstrando que mesmo aquelas instituições que já passaram por uma grande luta no passado, que lutaram contra o regime militar anteriormente, estavam consideradas quase como sacramentadas, né, tradições democráticas, por exemplo, no caso das universidades, estão sendo desrespeitadas por esse governo. Então, por exemplo, a gente teve aí a nomeação de interventores nas universidades e nos institutos federais, a própria extinção do Ministério da Cultura, né, dando o caráter que o Ministério teve, né, virou aquela secretaria especial, que aí passou para aquele nazista, depois aí a Regina Duarte, todo esse rolo, a fusão do Ministério da Comunicação com a Ciência e Tecnologia, também é comandado por um militar, a flexibilização do porte de armas, né? Em 2019 a gente teve um registro de posse de armas que aumentou em 50% depois da medida provisória editada pelo governo. Então a gente tem aí alguns indícios, né, que vão demonstrando o quanto que a autocracia está se reciclando e se reformulando para um modelo mais aberto no Brasil. O Bolsonaro, nesse vídeo da reunião ministerial, também destacou que tem um serviço de inteligência próprio, né? E aí a gente vai somando, né, os vários escândalos que envolvem o presidente e a sua família, o vínculo deles com a milícia, né? A articulação para a morte da vereadora Marielle, a queima de arquivo com a morte do Adriano da Nóbrega, a estrutura que foi criada, né, de quase que uma milícia digital para espalhar fake news e combater os inimigos e os adversários do presidente Bolsonaro. E aí não estamos falando só do movimento sindical, do movimento popular e da esquerda, mas inclusive do STF, do Rodrigo Maia, dos outros poderes, né? Agora é importante também a gente observar com atenção a base bolsonarista, porque não dá para calcular, né, pela movimentação nas redes sociais, que está super aparelhada e instrumentalizada por robôs e por tecnologia de ponta para lidar com isso, né? Aliás, uma ferramenta que foi decisiva para a vitória do Bolsonaro na eleição. Mas é importante observar que a gente tem, ao mesmo tempo, vai se consolidando e se firmando a posição de rejeição ao governo, e as pesquisas têm indicado que um setor ali de 30% do seu eleitorado continua fiel na aprovação e no apoio ao governo. É importante observar que existe um processo de degradação, né, dessa base de apoio. Por outro lado, não dá para a gente dizer que os 30% que por algum motivo apoiam ou se identificam com o governo têm um vínculo orgânico com ideologias fascistas e golpistas, né? Mas, ao mesmo tempo, os setores que têm esse vínculo, eles estão cada vez mais descarados. Vamos lembrar que já houveram manifestações pontuais, inclusive, né, de ataque ao Porta dos Fundos por um vídeo sobre o Natal, né, com coquetel Molotov. E agora a gente está vendo essas articulações, que eram muito mais manifestações verborrágicas nas redes sociais, estarem ganhando um corpo e fazendo demonstrações públicas, né? Agressões a manifestações de enfermeiros lá em Brasília, vídeos com treinamento de tiro ao alvo, né? Pessoas com camisetas do Bolsonaro. E esse grupelho aí, 300 pelo Brasil, né? Liderado pela Sarah Winter, que teve, inclusive, para nossa vergonha, cargo no Ministério dos Direitos Humanos e da mulher, né? E é isso, a gente tem aí uma crescente escalada fascistizante, né? Com, inclusive, uma estética e, né, uma forma performativa que parece, inclusive, relembrar, né, fazer referência às camisas negras, Mussolini, por exemplo, com relação às milícias, aos grupos armados que estão se formando. Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, vai passar para o nosso segundo bloco muito em breve, então não tira a gente do ouvido, a gente já volta para continuar discutindo a atual conjuntura, o momento dramático que vive o Brasil e aprofundar nossa discussão sobre a disputa entre os diferentes blocos golpistas, né, que se inauguraram aí, principalmente a partir depois do golpe de 2016. A gente já volta. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Então já estamos de volta com o segundo bloco do nosso 14º episódio do podcast A Coluna, discutindo a disputa entre os diferentes blocos da direita no Brasil. E só lembrando, a gente tem aí como convidado especial o camarada Cauê Graef. Opa, saudações. E a companheira de sempre, Michele de Mello. Oi, oi, pessoal. E para retomar esse debate sobre os diferentes blocos de força aí das classes dominantes no Brasil, as frações, a gente pode retomar alguns dados aí interessantes sobre alguns elementos interessantes sobre como que está a situação do governo Bolsonaro e como é que estão as movimentações para retirar ele do poder, que é um objetivo amplamente declarado por alguns setores. O Bolsonaro atualmente tem um recorde de pedidos de impeachment, ele tem 32 pedidos protocolados em 16 meses de governo. O STF, Suprema Corte, já enviou um aviso a Bolsonaro, né, e um pedido para acelerar o juízo político dessas questões e pediu uma justificativa ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, sobre o porquê ele não analisou ainda nenhum, né, ou não encaminhou ainda em análise nenhum pedido que foi protocolado. É claro que isso aí tem toda uma amarração por trás, né, entre os blocos de poder, as frações dentro das frações e tal. Mas o que demonstra é que se essa movimentação não está caminhando, por enquanto, a disputa entre o Bolsonaro e a direita tradicional ainda não está necessariamente numa situação de vida ou morte, né? Ou seja, a direita tradicional ainda não está completamente interessada em derrubar o governo Bolsonaro ou não tem condições para tal. E isso tem todo, né, uma base, né, em questões econômicas também, né? Sim, esse momento de crise política, né, de disputa que envolve o Bolsonaro fazendo exercícios aí, né, aquela marcha que ele fez com representantes dos setores industriais do país para ir enquadrar o presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? E toda essa queda de braços que aparece na mídia, ela tem por detrás os dilemas que a burguesia está enfrentando nesse momento no nosso país, né? O programa que o presidente Bolsonaro representa do ponto de vista da economia, ele não tem grandes diferenças daquilo que é pautado e tocado dentro do Congresso Nacional pelo Rodrigo Maia, pelo Davi Alcolumbre, né? O que a gente tem é uma disputa de projeto de poder. Quem vai ter mais influência no controle do aparato do Estado brasileiro? E, do ponto de vista do Bolsonaro, como já foi afirmado por vocês, né? Esse desejo de transitar para um novo regime nitidamente de inspiração fascista. A nossa classe dominante, né? As elites brasileiras, estão, nesse momento, se deparando com a seguinte situação. O programa que o Bolsonaro defendeu, e que também é o mesmo programa do Congresso Nacional, da direita tradicional, é um programa que implica em sacrifício de setores da economia doméstica do nosso país. E a gente já vinha vindo, no ano passado, queda na produção industrial, recuo desse setor aí da economia brasileira. Então, não é uma novidade para as classes dominantes que a gente esteja num processo de desindustrialização. Agora, o que acontece é que esses setores, eles foram comprados no processo de construção do golpe, já desde 2016 até a vitória do Bolsonaro, com a possibilidade de compensar os seus prejuízos com a produção de mercadoria, com a produção de riqueza material no nosso país e com o mercado interno, com as privatizações, com o avanço da financiarização, na verdade, com o avanço do capital financeiro no nosso país, né? Na proposta do Bolsonaro, né, a gente tem aí a privatização, inclusive, da Petrobras, que é uma empresa que se destaca no mundo inteiro, o know-how que tem, né, de exploração do pré-sal, com toda a aparelhagem que foi montada ao longo de décadas, né, pelo povo brasileiro, com a destruição das florestas, com o avanço da fronteira agrícola e com a promessa de privatização, inclusive, dos recursos minerais e naturais, aí, né, água, etc. O que acontece é que a burguesia tinha, então, planos, né, sabendo que a guinada econômica do governo Bolsonaro ia significar prejuízo para o mercado interno, estava calculando o lucro que ia ter com a especulação da exploração dos recursos naturais do Brasil, além de poder produzir, explorando mais ainda a classe trabalhadora por conta das reformas trabalhistas e outras que foram feitas nessa linha, né? Acontece que a gente tem aí, já tinha perspectiva de ter uma crise econômica para esse período. Essa crise econômica começou a estourar pela disputa do petróleo e se agravou com a pandemia. Nesse momento, a burguesia fica ansiosa e desesperada para começar a acessar o lucro que foi prometido no processo de construção do golpe. Esse desespero, ele cria uma divisão, porque o Bolsonaro, para levar adiante o seu projeto político, que é mais particular, que o destaca do resto da direita brasileira, ele tem que necessariamente confrontar com o Congresso, confrontar com as instituições, né, para justificar a necessidade de dar um golpe. E nesse processo de embate, em vários momentos, a garantia do lucro fica em segundo plano, né? A gente teve ali, por questão ideológica, ele prejudicando a exportação de carnes e produtos do agronegócio, por exemplo, para fazer enfrentamento com a China, com os países do Oriente Médio, etc., né? Então, os dilemas que a gente está vendo agora, eles botam a burguesia a definir que setor que hoje manipula o Estado brasileiro consegue apresentar o caminho com maior viabilidade de lucro, né? É o Congresso Nacional respeitando as instituições que a gente tem consolidadas hoje, ou é o Bolsonaro apelando para um golpe e passando por cima dessas próprias instituições? E também a gente tem que levar em conta essas duas figuras que protagonizam, digamos, esses dois grupos que a gente já identificou lá no início, que são os principais grupos na disputa do poder hegemônico no nosso país hoje, né? Por um lado, como tu bem comentas, né? A gente tem o Bolsonaro nesse projeto político que ele tenta colocar em prática, e por outro lado, a gente tem como protagonismo aí, como protagonista, o Moro e o Poder Judiciário. Que aí também tem outro elemento que eu acho que é central para a gente conseguir entender o que tu acabas de comentar, né, Cauê, sobre a lucratividade dos dois caminhos, digamos, e de que forma que eles vão conseguir ir se aplicando, né, de quais são as medidas que vão ser colocadas para que se aplique um caminho para implementar esse um projeto, ou outro caminho para implementar, no final das contas, o mesmo projeto, que é um projeto de submissão também aos interesses do imperialismo. Por um lado, no judiciário, a gente tem esse projeto que pode ser colocado em prática com mais tempo, né, digamos, justamente porque essas figuras do judiciário, o próprio poder judiciário, ele tem outros tempos, né, justamente por ser um poder vitalício. Já por outro lado, não, a gente tem o Bolsonaro e esse núcleo duro em torno dele, muito mais desesperado, digamos, né, para conseguir dar respostas, e que isso também ficou evidente nessa reunião ministerial, nesse vídeo dessa reunião ministerial, tanto com, né, com as falas da Damares, como com a fala do Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, porque eles têm 4 anos, né? De maneira objetiva, eles têm 4 anos para conseguir demonstrar mais eficiência, tanto para seus apoiadores econômicos, quanto para as próprias Forças Armadas, e quanto, principalmente para o Império, né? De que eles vão conseguir colocar em prática esse projeto de maneira mais rápida, mais eficiente e talvez mais limpa. Então, enquanto o judiciário, o Moro, esse setor da direita tradicional aí que hegemoniza o Congresso de alguma forma, né, na figura e dentro do gabinete ministerial, eles estavam representados aí na figura do Moro, na figura do Mandetta, na figura do Guedes, enquanto eles tentam reunir apoio para o seu grupo de poder, né, e para conseguir avançar na sua proposta de como implementar esse projeto econômico submisso no Brasil, o Bolsonaro avança nesse golpe, dentro do golpe, na formação de um para-estado um pouco similar ao modelo colombiano, né, que o que é um estado conformado por uma série de, ocupado por uma série de militares que têm vínculos diretos com paramilitarismo, com a milícia, né? O Bolsonaro, evidentemente, desde toda a sua carreira como deputado e dos seus próprios filhos também, favoreceu as milícias no Rio de Janeiro e pretende continuar favorecendo as milícias no seu governo, fortalecendo esse setor paramilitar dentro do Estado. E é claro, para tudo isso, como também ficou evidente nessa reunião, disputando com o Moro, com o Judiciário, com esse outro setor da direita tradicional, todo o aparato de inteligência e de investigação que foi desenvolvido no nosso país, né? E que, através do Moro, está cada vez mais vinculado ao FBI e está cada vez mais submisso também e repassando informações diretamente ao Império. Bom, e se a gente for observar aí essas movimentações, né, do que tem acontecido entre a relação da direita tradicional dentro do Congresso, especialmente com a parte do judiciário aí, e também esse conjunto de poderes midiáticos, econômicos e tal, e a sua relação com o governo Bolsonaro, a gente percebe que por bastante tempo, né, a direita tradicional ela não estava interessada, e aparentemente não está ainda interessada, em remover o Bolsonaro, mas sim acomodar ele, né, tentar arrancar algumas conquistas, né, para o seu poder de influência. Então, aí nesse namoro, renamoro aí do Maia com o Bolsonaro, do Centrão com o Bolsonaro e tal, já teve uma distribuição de cargos aí, que foram destinados a partidos do Centrão, cargos que controlam muito recurso, que tem muita grana, né? Então, é aí que tá, né? Tem toda uma tentativa, né, de tirar certos espólios dessa luta política, uma parte do outro, né? E a gente também tem aí o principal partido do Brasil, que são as Forças Armadas, que emanam uma ideologia fascista já há muito tempo, né? Que foram treinados na Escola das Américas, que foram doutrinados, né, pela ideia da segurança nacional, de combater o inimigo interno, que está sempre de prontidão, né, e preparada para intervir, só saiu para poder intervir novamente. E agora os militares, que estão, de certa forma, tutelando diversas instituições da República, viraram novamente, né, se tornam um grande peso, uma peça-chave do tabuleiro para se decidir quem vai, quem fica, quem entra, quem sai. E pelo tanto de porcaria que aconteceu nesse governo, pelo tanto de absurdos, né, de tanto de crimes, a gente tem que pensar, né, que o apoio das Forças Armadas é o que está em algum grau, e apoio não só das Forças Armadas pensando do ponto de vista nacional, mas inclusive dos seus nexos com o imperialismo, é o que está garantindo o Bolsonaro no poder. Então a gente tem uma situação em que, se fosse qualquer outro grupo político, né, se fosse um grupo político que não tivesse uma relação tão íntima com os Estados Unidos, tão íntima com os militares, talvez esse grupo político já teria sido removido e substituído por alguém mais fiel, mais obediente nessa situação de crise, devido à quantidade de absurdos ocorridos durante esse tempo de governo. Mas existe, né, sempre uma tentativa de trazer as Forças Armadas para o outro espaço, né, para o lado, né, do antibolsonarismo ou para o lado aí da direita tradicional, no sentido de desmoralizar ele, né, de criticar e de fazer toda essa queimação. Né? A Globo está muito interessada nisso, como a gente consegue observar nos noticiários, mas não por objetivos, por propósitos louváveis ou por propósitos humanistas, mas por propósitos de poder, de dinheiro, né, de toda essa questão que está em jogo. Não é, de fato, não é mais o resultado catastrófico, né, o desempenho catastrófico que o Brasil tem no combate à pandemia, que está sendo o motivo principal que está motivando alguns desses ataques da Globo ou da direita tradicional contra o Bolsonaro. Mas sim o controle do aparato de inteligência militar, do controle de dados, que é, né, a questão aparente na briga entre o Bolsonaro e o Moro. Então a gente tem esse movimento, né, que está reconfigurando, né, o regime de dominação burguesa no Brasil. Pode existir, por exemplo, o indício de que, com o vazamento daqueles dados, né, de militares que receberam o auxílio emergencial ilegalmente e tal, né, que foi também uma tentativa de pressionar o governo, de constranger os militares diante de uma situação de grande calamidade, né, e também de pressionar o governo por parte da direita tradicional, né, de tentar arrancar ali algumas coisas. Mas é isso, a gente tem esse toma lá, dá cá, a gente tem essa queda de braço, a gente tem um morde e assopra. E, no fim das contas, quem está sendo massacrado por essa crise, por essa pandemia, é o povo, é a classe trabalhadora, é o proletariado brasileiro. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Sem dúvida, né, Gil? E como eu comentei lá no início, acho que ambos os grupos têm apoio da Casa Branca, né, diretamente do Império Estadunidense, porque pode sair ganhando de acordo com qualquer um dos dois caminhos que forem assumidos. Então, por isso também, para a gente conseguir entender como é que esse processo vai avançar, acho que é importante a gente também levar em conta a conjuntura dos Estados Unidos, né, e ver assim, como que talvez os agentes do Império vão poder se comportar diante dessa disputa escancarada e dos próximos capítulos, né? Para a gente conseguir entender como é que vão ser esses próximos capítulos. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa levar em conta, por exemplo, é a queda de popularidade do Donald Trump diante das eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? A gente tem um cenário em que os Estados Unidos são o país que é o epicentro hoje da pandemia, né? Tem uma péssima gestão da crise sanitária gerada pela pandemia, que também acelerou o processo de crise econômica, que também já era esperado para esse ano. Agora, se por um lado Donald Trump, no início desse processo, conseguia manter a popularidade, inclusive aumentou a popularidade em algum período, hoje as pesquisas de opinião já mostram o contrário, né? Já mostram o Joe Biden, que é o representante democrata, se sobressaindo aí como essa figura de oposição que não necessariamente representa uma opção melhor do que o Donald Trump, né? No caso da disputa dos Estados Unidos. Mas toda essa queda de popularidade do Trump não tem que ver só, e já seria bastante, mas não tem que ver só com a crise sanitária e econômica que o país enfrenta durante a pandemia. Tem também com algumas outras operações, digamos, que não saíram tão bem sucedidas, como, por exemplo, a própria situação na Síria, né? Os Estados Unidos tiveram que recolher uma boa parte das suas tropas militares, eles falam que recolheram todas, mas a gente sabe que na prática não foi isso, da Síria, e isso foi uma expressão também de uma... primeiro, né, uma perda aí de um espaço de disputa econômica, uma perda de um setor, uma perda aí de um espaço de disputa econômica, mas também, do ponto de vista bélico, representou uma derrota em relação à Rússia, por exemplo, ao ponto de vista militar russo. Mas também não é só isso, né? A impossibilidade de avançar num processo de dominação do Irã, a série de falhas que aconteceram e as derrotas que aconteceram aí nesse processo de tentar dar um golpe no governo Maduro, na Venezuela, e mais recentemente, né, todo esse escândalo que foi essa Operação Gedeon, que no final das contas foi um fracasso, são elementos que também favorecem essa queda de popularidade do Donald Trump e que também, claro, enfraquecem, em alguma certa forma, dentro do establishment estadunidense, esse setor neocon, né? Ou seja, ou pelo menos coloca em discussão a capacidade desse setor neocon de continuar avançando em determinados setores, digamos, estratégicos para a economia dos Estados Unidos. Então, existe aí algumas pessoas que já apontam essa possibilidade, que eu acho que ela não está tão evidente, mas a gente também deve levar ela em conta quando a gente vai pensar no Brasil, do que pode acontecer, né? De que tanto o Donald Trump e esse setor neocon, que conforma esse núcleo duro aí do governo dele, pode talvez aumentar o seu desespero para garantir o controle do aparato do Estado nos Estados Unidos também nesse ano, né? Conforme for perdendo popularidade, perdendo talvez ou aumentando essas dúvidas sobre a sua capacidade de continuar gerindo bem o Estado, o aparato do Estado dos Estados Unidos, eles podem avançar num processo aí também de um regime cada vez mais concentrado na figura do Trump, né? Existem pessoas que inclusive sugerem que talvez poderiam ser adiadas as eleições desse ano, justamente se o Trump vê que não existe possibilidade de que ele vença as eleições e que, nesse sentido, avance aí num projeto mais fascistizante. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso, né? Para dizer se vai ou não vai ter eleição, se o Trump vai ou não também dar uma guinada e ainda mais à direita, o Trump e esse setor neocon, mas eu acho que é importante a gente ter em conta, né, essas disputas que estão dadas também dentro do próprio establishment estadunidense nesse momento que é um ano eleitoral e nas disputas geopolíticas que estão dadas. Então é isso, né? Eu acho que a gente já conseguiu até agora, primeiro, entender um pouco esse contexto em que a gente está inserido hoje no Brasil, né? Conseguir identificar quais são os grupos que estão disputando poder hegemônico no nosso país. Nesse segundo bloco, a gente tentou destrinchar melhor, né, o que está por trás dessa disputa evidente, né? E quais são os interesses por trás disso e quais são os caminhos que essa disputa pode nos levar. E agora, no próximo bloco, acho que a gente vai tocar um pouco mais no assunto de nós, né? Nós enquanto esquerda, nós enquanto classe trabalhadora. Onde que a gente fica e como que a gente pode lutar contra todo esse monstro que tá se apresentando aí para nós. Então, não sai daí, fica com a gente, que esse foi o nosso segundo bloco desse episódio 14 do nosso podcast A Coluna, mas a gente tem um terceiro bloco que está ainda melhor, né, Gil, né, Cauê? Até mais, a gente já volta. filhote da ditadura! Não, senhor! Você filhote da ditadura! Já estamos de volta, como eu prometi. Tem esse terceiro bloco do nosso episódio 14 do podcast A Coluna. No dia de hoje, diferente dos outros, a gente não está necessariamente focando aí num tema de análise da conjuntura internacional, senão da conjuntura nacional, que também não está desvinculada aí do cenário geopolítico mundial, né? E no dia de hoje não estou só eu, Michele de Mello, aqui no Brasil, também tem o meu fiel companheiro, Giovanni Simon, lá da Rússia. Oi, Gil. Oi, gente. Estou aqui ainda. E o nosso convidado especial, Cauê, que eu espero que também esteja aí. Oi, Cauê. Opa, tô aqui sim, tomei um cafezinho, mas já tô de volta. Bom, gente, então, nesse terceiro bloco, no primeiro bloco a gente conseguiu fazer um contexto geral, no segundo bloco a gente tentou explicar um pouco melhor, né, quais são as coisas que estão por detrás dessa disputa entre as classes dominantes no nosso país, e nesse terceiro bloco a gente queria comentar um pouco mais sobre a nossa situação, né? Nós, enquanto classe trabalhadora, nós, enquanto militantes comunistas, militantes de esquerda, onde é que a gente fica nessa história toda e quais são as nossas tarefas, né, mais urgentes nesse processo. Então, como a gente comentou, né, durante a pandemia, essa pandemia global da Covid-19, acelerou um processo de crise que já era esperado para esses anos, justamente porque faz parte da crise estrutural do capital. Então, a gente vive novamente um ciclo decadente dessa crise, que foi ainda mais acelerado por todas as limitações de circulação, de aglomeração e que, logicamente, limitações econômicas que o novo coronavírus geraram. Mas na classe trabalhadora isso tem um impacto imediato que é muito catastrófico, né? Se a gente já sabia que viria num processo de crise, agora a situação é ainda mais complexa e a gente vê aí um processo de precarização muito mais rápido e muito mais profundo da vida da classe trabalhadora. Então, a gente tem, até agora, mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que já receberam auxílio emergencial, né, que é essa parcela aí de R$600, que, lembrando, é menos do que o valor do salário mínimo. E se a gente pensar nos cálculos, inclusive, feitos pelo Diese, né, o próprio salário mínimo determinado hoje no Brasil é insuficiente para uma família sobreviver. Então, a gente já tem mais de 50 milhões, ou seja, mais ou menos um quarto aí da população brasileira que recebeu o auxílio emergencial, mas não é só isso, né? A perspectiva é que a coisa vai ficar ainda pior. Por quê? A gente sabe que a gente tem 38 milhões de trabalhadores em situação informal, inclusive esse número ele foi muito bem, digamos, utilizado pelo Bolsonaro no final de 2019, quando ele tenta se vangloriar de que houve algum tipo de aumento do emprego no Brasil, né? Diminuição do desemprego e que ele conseguiu gerar mais empregos a partir da reforma trabalhista, a partir das medidas que foram colocadas em práticas aí no seu governo, que é mentira, né? A gente teve um aumento sazonal aí no final de 2019 do emprego, porque justamente com a falta de regulamentação do trabalho formal no nosso país, a gente teve um aumento do trabalho informal, ou seja, das pessoas que estão trabalhando de forma autônoma, de trabalhos ambulantes, de pessoas que foram contratadas aí no final de ano por conta da temporada, e por isso que teve uma diminuição mínima da taxa de desemprego, mas ao mesmo tempo a gente teve esse aumento considerável, né? A gente tem cerca de 40% da população economicamente ativa no Brasil que é considerada trabalhador informal, ou seja, que não tem os seus direitos básicos garantidos, como o direito a férias, a licenças, etc. Além disso, somente no mês de maio, segundo dados do próprio Ministério da Economia, a gente teve um aumento de 76% nos pedidos de seguro-desemprego. Então, a gente teve a medida provisória 927, que foi editada pelo governo, que prevê a diminuição da carga horária e a diminuição de salário, supostamente, né, para proteger os empregos, né, supostamente daria estabilidade para os trabalhadores, que a gente já sabia desde o início, né, que não tem qualquer tipo de medida que realmente, não tem qualquer tipo de aspecto nessa medida que realmente favorece a classe trabalhadora, mas na prática a gente está vendo que isso também não funcionou, né? Mesmo os grandes donos dos meios de produção tendo a possibilidade de diminuir os salários, de diminuir a carga horária, inclusive 100%, né, ou seja, né, suspender basicamente o contrato das pessoas por 3 meses, ainda assim a gente teve o aumento do desemprego direto, né? Teve muita gente que perdeu seu emprego diretamente. E aí, tanto no setor informal, que são essas pessoas que e diretamente vão necessitar do auxílio emergencial, quanto no setor formal, né? Quanto nos trabalhadores com carteira assinada. Além disso, segundo dados do IBGE que foram divulgados agora, né, em maio, existem hoje no Brasil cerca de 17 milhões de residências, de casas, de famílias que não têm qualquer tipo de renda. Ou seja, né, que dependeriam desse auxílio emergencial agora durante a pandemia como uma das únicas formas de acesso à renda. Além disso, estimativas do próprio Senado Federal é de que, somando as pessoas que recebem o Bolsa Família, somando as pessoas que têm o cadastro único já, somando os trabalhadores informais e seguindo essa mesma proporção, né, de aprovação do auxílio emergencial que já teve, né, essa mesma porcentagem de aprovação do auxílio emergencial nesse que ocorreu em abril e maio, a gente poderia, nesse próximo mês ainda, chegar a um cenário de que 53% da população brasileira dependa do auxílio emergencial para viver. Ou seja, a gente teria mais de metade do povo brasileiro dependendo de um valor que é inferior ainda ao salário mínimo. Então, a gente tem um cenário, né, Gil e na EKUE, de muita precarização, de um empobrecimento muito evidente e drástico da classe trabalhadora no nosso país hoje. Essa situação econômica tem ainda várias previsões sendo feitas, né, inclusive por agências de investimento, né, que aí não são exatamente confiáveis, né, porque também estão aproveitando para fazer especulação com seus próprios investimentos, né, mas de qualquer forma o cenário ele é muito, muito difícil, né. O setor de serviços e comércio, por exemplo, que é responsável por quase 60% do nosso PIB, está apresentando queda de 20% a 27%, dependendo da região do país, né. A produção industrial, por exemplo, chegou até a média nacional uma queda de 9%, com mais de 20% no Rio Grande do Sul e no Nordeste, por exemplo. E aí, o que assusta é que esse governo, além de estar lidando com os setores mais empobrecidos da classe, né, com esse auxílio emergencial, que, aliás, começou com uma proposta pautada pela esquerda, né, a vontade do governo era de fazer um auxílio de apenas R$200, como está sendo anunciado agora, né, a possibilidade de prorrogação dele sendo pago apenas R$200, é muito insuficiente, né? Então, além de ser insuficiente, com a atenção e o socorro às famílias que estão desempregadas nesse momento, mesmo aos pequenos negócios, né? O governo não tem um programa econômico que vise uma retomada, preservar e retomar esses setores, né? O ministro da Economia só o que anuncia é privatização e organizar mais ou menos a infraestrutura da economia brasileira para receber investimento, aporte do capital internacional, né? Lê-se ceder mercado para os Estados Unidos. Além disso, a gente está observando aí a possibilidade do número de desempregados saltar absurdamente, né? A gente já bateu o recorde esse ano, pode chegar aí, segundo tem avaliado alguns institutos, né, 17 milhões e mais do que isso de desempregados, segundo aquela classificação oficial do IBGE de desempregado, né? Nesse momento tem sido importante como forma de articulação, de defesa da classe trabalhadora, as ações e iniciativas que estão sendo puxadas pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, de organizar solidariedade de classe efetiva. Os trabalhadores estarem, nesse momento, dando as mãos e lutando juntos contra a pandemia, né? Contra o desastre social que está sendo agravado, né, por conta dessa pandemia. E aí a gente tem iniciativas aí das comunidades mais pobres, das favelas do nosso país, né, se articulando para receber donativos, o MST doando alimentos para várias comunidades do país, né? Essas atividades elas têm uma importância, primeiro porque a gente é fundamental a gente lutar pela preservação da vida da classe trabalhadora, né? E segundo porque nesse momento a gente precisa estar como classe, como movimentos sociais, como organizações populares, se preparando para os enfrentamentos que se fazem necessários agora e que vão ser imperativos aí no futuro. É, a gente está tendo, nesse momento, não existe um cessar-fogo na luta de classes. É, o Congresso Nacional, os governos estaduais e a nível municipal, vários projetos têm sido aprovados para atacar os serviços públicos fundamentais da população, para atacar direitos dos trabalhadores, para ceder às pressões dos grandes empresários contra a quarentena, jogando a vida das pessoas própria sorte, né? Então essas iniciativas são importantes. São importantes também as manifestações e as ações políticas que a classe está começando a ensaiar e que deve intensificar a partir desse momento. A gente teve, além da formação desses comitês aí por todo o país, manifestações dos enfermeiros em Brasília, vários sindicatos estão começando a adequar, respeitando todas as condições sanitárias, mas começando a utilizar de novas formas adequadas para esse momento, para manter uma posição da classe trabalhadora organizada nesse período. Então, as manifestações com cartazes, com vídeos, a presença mesmo reduzida da militância pressionando governos nesse momento, ela é fundamental. E a gente tem que se preparar, porque se uma parte da classe está sendo jogada por falta de política que viabilize a quarentena, e é uma decisão escolhida pelo governo federal boicotar, atravancar o pagamento dos benefícios, não garantir recursos para isso, se uma parte da classe está sendo obrigada cada vez mais a sair da segurança da quarentena, os setores que se propõem a organizar, estar na vanguarda do processo da luta, também precisam ir se organizando para calcular as formas de estar também fazendo a luta. Se nós formos obrigados, como classe trabalhadora, a trabalhar com risco de morrer, nós não podemos deixar de fazer os enfrentamentos e as lutas, já que nós somos obrigados a sair à chuva. Então, que a gente se mole na defesa das nossas vidas, na defesa dos nossos ideais, dos nossos objetivos, dos nossos direitos. E aí a gente tem aí várias iniciativas, né, de como fazer esse enfrentamento. Existe hoje uma certa unidade em torno de um dos pedidos de impeachment, que é o chamado impeachment popular do Bolsonaro, que tem a assinatura de mais de 400 partidos, entidades, organizações políticas. E ele é um primeiro passo, assim, né? Mas é óbvio que se precisa fazer muito mais, né? Porque o pedido de impeachment, ele coloca isso por razões que pertencem às razões da classe trabalhadora e do porquê que esse governo precisa ser derrotado. E aí a gente tem, na história dos movimentos políticos revolucionários no mundo, aquilo que, né, o Lenin vai chamar de uma crise revolucionária. Atenção, não estou dizendo que o que existe no Brasil hoje é uma crise revolucionária, não é nada disso. Mas existem momentos oportunos onde as classes dominantes, elas estão em divisão, ou estão confusas, ou estão desorganizadas, e as classes, os de baixo, né, as classes trabalhadoras, estão numa indignação, né, num momento político que elas já não querem mais ser dominadas daquela maneira. Isso pode, né, abrir a possibilidade de conquistas. Agora, a situação da nossa organização é muito precária. Ela já era precária antes, pelo fracionamento em diversos partidos, pela política equivocada de setores reformistas, revisionistas, setores que estão sob a influência da ideologia burguesa. E com a pandemia isso se torna ainda mais difícil, né? Porque as articulações políticas perderam um dos seus cenários mais importantes, perderam o campo de batalha mais importante para a classe trabalhadora, que é a rua, que é os locais de trabalho, onde se faz os enfrentamentos. Então a gente tem uma situação de uma deficiência já crônica de setores da esquerda, com uma situação em que a pandemia retira a nossa possibilidade de aglomeração, de unidade, digamos assim, mais palpável, né, nas lutas na rua, dificulta, né, o acesso à informação e ao debate público com vários setores da população, especialmente aqueles que não têm acesso à internet. E, estando, às vezes, só voltados para a internet, a gente fica refém dos algoritmos, das bolhas aí que os grandes meios de comunicação das redes sociais têm. Então, isso cria uma situação bastante difícil. A gente vai precisar, realmente, como o Cauê falou, avaliar que, em determinados momentos, a situação pode ser uma situação de gravidade, de tal gravidade, que é uma situação quase de guerra, que a gente precisa adotar medidas extremas. É claro, né, que a esquerda não seria irresponsável ao ponto de dizer que não, precisa agora de todo mundo, velhinho, doente, etc. Mas a gente vai ter que pensar em um determinado momento como fazer esse enfrentamento para além do campo da internet, que é muito limitado, né? Então, a gente precisa, de fato, constituir uma agenda popular em defesa da vida, do emprego, da dignidade, do acesso aos bens necessários para viver, né, ter uma vida decente, né, contra a fome, contra a miséria, e enfrentar esse governo e a sua agenda pró-imperialista, sua agenda pró-capital, que estão dilapidando, né, as nossas riquezas, estão avacalhando com a nossa soberania, né, estão entregando tudo que existe de mais precioso no Brasil para os estrangeiros, né, para uma minoria, né, de super ricos que existe no Brasil, que estão associados com esse poder. Então a gente tem uma situação realmente muito complexa, a gente precisa encontrar meios de organização e precisa parar de querer ficar dependendo do Rodrigo Maia, né, gente? Porque, beleza, o Rodrigo Maia pode ter, em algum momento, né, dar uma declaração que seja importante para a luta antifascista, ou ele quer repudiar alguma coisa que aconteceu por parte do Bolsonaro. Podemos ter certas unidades na ação? Podemos, com setores burgueses. Agora, a gente não pode ficar refém ou ficar a reboque dos setores burgueses sem uma política, ficar na política da frente ampla. Não, a frente tem que ser de esquerda, a frente tem que ser o seu programa próprio. E se a frente de esquerda decidir, em determinados momentos, pode ter uma unidade parcial, pontual, de ação com a direita, com a setores da direita tradicional que, por ventura, possam ter uma postura antifascista, mas com nenhuma confiança, porque a gente sabe que eles não têm nenhum compromisso em combater o mal, digamos assim, a raiz do fascismo, que é o capital financeiro, né? O capital financeiro como a origem do fascismo, que é a sua forma, a sua ditadura terrorista. Né, Gil? Eu acho que é isso mesmo, nem um extremo nem outro. Acho que a gente não pode cair nem numa lógica que alguns setores da esquerda caem, de que quanto pior, melhor, né? De que quanto mais escancarado for esse processo, quanto maior for a precarização da vida da classe trabalhadora nesse processo de pandemia, mais rápido pode surgir aí uma faísca revolucionária. Eu acho que não, né? A gente não corrobora com essa visão, não acho que quanto pior, melhor. Mas, ao mesmo tempo, também nem o outro extremo, né? Nem o outro extremo de ficar preso, como tu bem comentas, a alianças com setores tradicionais da classe dominante no nosso país, representados aí pela figura do Rodrigo Maia e por outras figuras, e também, ou então, ficar presos a esse cenário eleitoral ou não, né? As disputas eleitorais burguesas que vão acontecer agora esse ano, né? As municipais, ou então o processo em 2022. Eu acho que já apresentou e que está mais do que evidente a série de limitações também que existe nesse caminho. Agora, é fundamental que justamente que a esquerda consiga avançar na sua capacidade organizativa e na sua capacidade de ter unidade, né? Eu acho que a gente, não só no Brasil, mas em todo o continente latino-americano e internacionalmente na Europa também, é evidente esse processo de que a esquerda está com muita dificuldade de conseguir se organizar, de conseguir ter unidade e de conseguir realmente representar para a classe trabalhadora um projeto que seja palpável, que seja evidente, que seja um caminho que a classe trabalhadora realmente acredite, queira seguir ou aposte nesse projeto, né? E eu acho que esse desafio está dado não só no Brasil, mas está dado internacionalmente. No Brasil, quanto mais essas disputas entre a classe dominante se aprofundam, mais coisas a gente tem a perder. Então, mais urgente ainda é a nossa responsabilidade como militantes comunistas, como pessoas que realmente têm algum tipo de compromisso com a Revolução Brasileira, de atuar, né? De ser criativo, de encontrar formas de atuar nesse processo, nesse período de pandemia, e de deixar qualquer tipo de divisão mesquinha de lado para conseguir buscar uma unidade em torno do que realmente é central e perder todo tipo de ilusão com setores que não são aliados da classe trabalhadora e que não serão aliados da classe trabalhadora, né? Mas a gente conseguir nesse processo ler a realidade que a gente está inserido, ler os atores que estão disputando o poder central no nosso país e conseguir, fazer alianças amplas em torno de uma estratégia que realmente favoreça a classe trabalhadora, que realmente busque dar um futuro ou traçar, né, um caminho para um futuro de mais justeza e mais igualdade para o nosso povo. Infelizmente, a gente pode contar muito pouco com os setores aí da classe dominante no enfrentamento contra o Bolsonaro, né? Se existe uma divergência, uma disputa entre eles, né, que pode ter importância no enfrentamento do fascismo, no que diz respeito ao projeto econômico, aos rumos do país, aos direitos da classe trabalhadora, à necessidade de ampliação e fortalecimento das políticas públicas e sociais, a gente não conta com aliados, né? Essa divergência, ela pode ser decisiva para derrubar o Bolsonaro, mas não necessariamente vai derrotar o projeto econômico que vem sendo construído desde o golpe lá em 2016. Então, é importante nesse momento que a classe trabalhadora esteja alerta, avaliando a cada dia os enfrentamentos possíveis de se fazer, né? Fundamental que agora, né, todos os setores que têm intervenção, que organizam, que fazem entrar nas lutas da classe trabalhadora, estejam empenhadas em construir a unidade necessária para enfrentar o fascismo, que é o maior perigo nesse momento, mas através desse processo de luta, também ir criando o corpo necessário para enfrentar todo o programa da burguesia, incluindo aquele que pode dispensar do fascismo. E a gente tem que ter muita confiança no nosso povo, na capacidade do nosso povo de lutar como faz todos os dias para garantir o pão na mesa da sua família, para conquistar cada direito dos poucos que a gente tem no nosso país, né? Ter muita confiança de que a gente pode avançar na luta apesar das dificuldades. Então é isso, gente. Para finalizar, agradecer a participação do Cauê, aí Michele. A gente, só lembrando, né, convida todo mundo a assinar nossa newsletter pelo acoluna.org/assinatura. Quem quiser contribuir com a nossa plataforma de financiamento, é só acessar no apoia.se/acoluna para a gente contribuir e manter esse projeto funcionando. E para finalizar, né, a gente sempre tem uma sugestão de música, e a música de hoje é a música América do Sul, interpretada pelo Ney Matogrosso. Valeu, gente, até a próxima. Até a próxima, pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanham, sigam compartilhando, também mandando sugestões de assuntos para a gente comentar aqui no podcast A Coluna. Para nós é fundamental também que esse apoio que a gente tem recebido aí das pessoas que nos escutam, acho que também nos ajuda a continuar pensando em assuntos para a gente discutir e nos ajuda a fortalecer a nossa luta, que é conjunta, né? Muito obrigada, obrigada Cauê, obrigada Gil. Valeu, valeu, até mais.